Fale baixinho e me envolva com calor. Me abrace forte e confesse o seu amor. Eu quero ouvir dos lábios seus que em nosso amor não haverá nenhum adeus. Jamais sonhei ser tão feliz, nós dois assim, num só coração. Fale baixinho e só o céu vai nos ouvir. Diga que o nosso amor ninguém vai destruir. E eu lhe dei a minha vida, você me trouxe a paz que tanto procurei. Assim, num só coração. Fale baixinho e só o céu vai nos ouvir. Diga que o nosso amor ninguém vai destruir. E eu lhe dei você me trouxe a paz que tanto